de valor que ganha humildemente a vida. Lá vem o seu natalício. Nós já dispomos de hospital regional, ensino superior na faculdade Unirreal. Pois é, a concorrência trouxe pra cá um tático. No quadradão da 15 se pá rola um golzinho. E nos colégios tem calçada, gramado, na avenida largado. Os asfalto não tem mais buraco, tá tudo iluminado. Fico até mais tranquilo, biblioteca reformada. Eu passo lá, vou ler um livro, liga lá pro Guilherme que hoje eu vou pro frevo. Tem mopas e balecos, demorou, tô no meio. E nessas fitas aí o facto alto tá sempre do lado. Vamos pra 116 com o Zenon e o Glauco. Lá tem final de campeonato, na Santa é sagrado. Aí daqui na Norte a volta é lá no iluminado. Essa é Santa Maria, condução pra caramba. Circula até o balão do novo Camol, GS na façante. Aí japa vai colar, chamar o argumento e o Mr. M vai tá lá. Tá aí o DJ Marcelo, na frente do Kaique. Passa na que pão de queijo com real, cê compra 20. Reúne a rapaziada no clube dos crentes, que a noite vai ter baile, o caos total vai tá com a gente. Desce pra casa, toma um banho, liga rápido. É dia de pagamento e hoje o rango é nos girafas, vem. Ainda tem quem não acredita no que eu digo. Santa Maria é nobre, aqui não tem só bandido. Aqui tem curtição pra todo tipo de classe. Do idoso ao mais jovem, toda faixa de idade. Olha só, cê quer chegar, chega na humilde também. Palmas pra nossa cidade, aí moleque, vem pra Santa, vem. Se for na paz, não vou deixar faltar ninguém. Cê é pra fazer o bem, tá com nós, vem pra Santa, vem. Domingo de manhã, a Micaela e eu frequentamos a missa lá na Santa Mãe de Deus. Vê só, tem frevo lá na Santa Sul, vamos colar. Liga os moleque do Gama e a House do Paranoá. O Chico, o Valnei, o Michel já tão ligado. O Glauber, o Alão, o Balandral também tão safo. Que na nossa cidade, gente honesta se dá bem. E pra quem não conhece, vem pra ver o que a Santa tem. Cidade aí, moleque, vem pra Santa, vem. Se for na paz, não vou deixar faltar ninguém. Se é pra fazer o bem, tá com nós, vem pra Santa, vem. Pra somar, pra somar.